Ficheiro 101, página 813, capítulo 41, A Maldição da Vidente. A maior parte dos escoceses das terras altas tinham aderido ao protestantismo nos 2 séculos anteriores. Alguns dos clãs das terras altas juntaram-se-lhes, mas outros, como os Fraser e os Mackenzie, mantiveram a fé católica, especialmente os Fraser, pelos seus estreitos laços familiares com a França católica. Havia uma pequena capela no castelo de Beaufort para atender às necessidades religiosas do conde e da sua família, mas o convento de Beaulieu, em ruínas como estava, continuava a ser o local de sepultura dos Louvat, e o soalho da capela-mor, de teto desmoronado, estava densamente pavimentado com as lajes planas dos túmulos daqueles que repousavam sobre elas. Era um lugar tranquilo e eu costumava caminhar por ali, às vezes, apesar do tempo frio e tempestuoso. Não fazia a menor ideia se o velho Simon falara a sério na sua ameaça contra mim, ou se o facto de Jamie me comparar à dama Alicette, que era afinal uma lendária mulher branca ou curandeira, a equivalente escocesa de La Dame Blanche, tinha sido suficiente para anular essa ameaça. Mas eu acreditava que ninguém teria a coragem de se aproximar de mim entre os túmulos dos antepassados dos Fraser. Certa tarde, pouco depois da cena no gabinete, atravessei uma brecha na parede em ruínas do convento e descobri que daquela vez não o tinha só para mim. A mulher alta que eu vira fora do gabinete de Louvat estava lá, reclinada num dos túmulos de pedra vermelha, os braços cruzados sobre o peito para se proteger do frio, as pernas longas atiradas para fora, como as de uma cegonha. Fiz menção de dar meia volta, mas ela viu-me e fez-me sinal para que me juntasse a ela. É a senhora Brochetoirard? Inquiriu ela, embora não houvesse mais do que uma leve nuance de interrogação na voz suave das terras altas. Sou, e você é mais ri? Um pequeno sorriso iluminou-lhe o rosto. Possuía feições muito intrigantes, ligeiramente assimétricas, como uma pintura de Modigliani, e longos cabelos negros soltos pelos ombros, entremeados de fios brancos, embora ainda fosse manifestamente nova. Um enigma? Sim, achei que ela parecia verdadeiramente um enigma. Sim, tenho o dom da vidência, disse ela, o sorriso ampliando-se um pouco na sua boca torcida. Também lê a mente? Perguntei. Ela riu, o som perdendo-se no vento que gemia pelas paredes em ruínas. Não, minha senhora, mas leio rostos e... E o meu é um livro aberto, eu sei, admiti resignada. Ficámos lado a lado por alguns instantes, observando minúsculas gotículas de uma chuva fina misturada com neve, que se lançavam contra o arenito e sobre a relva espessa e queimada que cobria o cemitério da igreja. Dizem que é uma dama branca, mencionou Maisri de repente. Podia senti-la observando-me intensamente, mas sem qualquer sinal de nervosismo que parecia comum a tal observação. É o que dizem, com efeito, concordei. Ah! Não voltou a falar. Ficou apenas a olhar para baixo, fitando os pés longos e elegantes, calçados em meias de lã e sandálias de couro. Os próprios dedos dos meus pés, mais agasalhados, estavam a ficar dormentes. E imaginei que os dela deviam estar congelados como pedras de gelo, caso ela já ali estivesse há algum tempo. O que está a fazer aqui? Perguntei. O convento era um lugar belo e tranquilo, no tempo bom, mas não era propriamente um abrigo para a chuva fina e gelada do inverno. Venho aqui para pensar, respondeu. Esboçou um leve sorriso, mas estava claramente preocupada. O que quer que estivesse na sua mente, os pensamentos não eram dos mais agradáveis. Pensar em quê? Insisti, alçando o corpo para me sentar ao lado dela na tumba. Via-se a figura desgastada de um cavaleiro no tampo, a sua espada de dois gumes cingida junto ao peito, o punho formando uma cruz sobre o coração. Eu quero saber porquê, explodiu ela. O rosto fino iluminou-se-lhe subitamente de indignação. Porquê o quê? Porquê? Porque posso ver o que vai acontecer quando não há nada que eu possa fazer para o mudar ou impedir. De que adianta um dom como esse? Aliás, não é um dom, é uma desditosa maldição, embora eu nada tenha feito para ser amaldiçoada assim. Ela virou-se e olhou com ódio para Thomas Fraser, sereno, sob o seu elmo, com o punho da espada agarrado sob as mãos cruzadas. Sim, e talvez seja praga sua, velho idiota, sua e do resto da sua maldita família. Alguma vez pensou sobre isso? Perguntou de repente, voltando-se para mim. As suas sobrancelhas arqueadas, bem alto, sobre os olhos castanhos, que faiscavam de furiosa inteligência. Alguma vez pensou que talvez não seja de todo o destino que dita quem você é? Que talvez tenha o dom ou o poder da vidência apenas porque tal é necessário para uma outra pessoa? Que isso nada tem a ver consigo mesma, a não ser que é você quem tem de sofrer e deve sofrer pelo facto de possuir esse dom? Alguma vez pensou? Não sei, disse eu devagar, mas sim, agora que o menciona, sim, tenho-me perguntado, porque eu? Você pergunta-se isso o tempo todo, é evidente, mas eu nunca encontrei uma resposta satisfatória. Você acha que talvez tenha o dom da vidência, porque essa é uma maldição que recai sobre os Fraser? Conhecer a sua morte antes da hora? É uma ideia infernal. Infernal é a palavra certa, concordou ela com amargura. Reclinou-se contra o sarcófago de pedra vermelha, olhando fixamente para fora, para o misto de chuva e neve que se pulverizava sobre a parede em ruínas. O que acha? Perguntou repentinamente. Devo contar-lhe? Fiquei perplexa. A quem? Lord Lovat? Sim, ele mesmo. Ele pergunta-me o que eu vejo e agride-me quando eu lhe digo que não há nada para ser visto. Mas ele sabe. Ele vê no meu rosto quando eu tenho uma visão. Mas esse é o único poder que possuo, o poder de não dizer. Os dedos longos e brancos deslizaram de modo sinuoso de dentro de seu manto, brincando nervosamente com as dobras de tecido molhado. Há sempre a possibilidade, não é? Aventou ela. A sua cabeça estava inclinada, de modo que o capuz do manto lhe escondia o rosto do meu olhar. Há a possibilidade de o facto de eu contar ou não fazer alguma diferença. E faz, de vez em quando, sabe? Eu contei a Lachlan Gibbons quando vi o genro enrolado em algas marinhas e as enguias a remexer-se por baixo da sua camisa. Lachlan ouviu-o. Saiu de imediato e fez um rombo no barco do genro. Ela riu ao lembrar-se. Meu Deus, foi a maior confusão. Mas quando veio a grande tempestade na semana seguinte, 3 homens morreram afogados e o genro de Lachlan estava a salvo em casa, ainda a consertar o barco. E da vez seguinte que o vi, a sua camisa estava seca sobre o corpo e as algas marinhas haviam desaparecido dos seus cabelos. Então é possível, disse eu num sussurro. Por vezes, assentiu ela, abanando a cabeça, ainda a olhar fixamente para o chão. Lady Sarah Fraser jazia a seus pés, a lápide da senhora, coroada por um crânio sobre ossos cruzados. Odie mihi eras tibi, rezava a inscrição. Sic transit gloria mundi. Hoje a minha vez, amanhã a sua. E assim passa a glória do mundo. Outras vezes não. Quando vejo um homem enrolado na sua mortalha, a doença vem de seguida e não há nada que se possa fazer a esse respeito. Talvez, disse eu. Olhei para as minhas próprias mãos, espalmadas na lápide ao meu lado. Sem medicina, sem instrumentos, sem conhecimento, sim, a doença era o destino e nada podia ser feito. Mas se houvesse um curandeiro por perto e dispusesse dos recursos necessários para curar, Seria possível que mais revisse a sombra de uma doença iminente como um sintoma real, embora usualmente invisível, como uma febre ou uma erupção? E nesse caso, apenas a falta de recursos médicos fizesse da leitura desses sintomas uma sentença de morte? Jamais o saberia. Nunca o vamos saber, pronunciei voltando-me para ela. Não há como saber. Nós temos o conhecimento de coisas que outras pessoas não têm, mas não sabemos porquê ou como. Mas temos esse dom. E você está certa, é uma maldição. Mas se tem o conhecimento e se esse conhecimento pode evitar danos, acha que pode ser prejudicial? Ela sacudiu a cabeça. Não sei dizer. Se soubesse que iria morrer em breve, há coisas que faria ou não? E seriam apenas coisas boas? Ou iria aproveitar a última oportunidade para fazer mal aos seus inimigos? Mal que de outra forma poderia ser evitado. Não faço a menor ideia. Ficámos em silêncio por algum tempo, observando a chuva transformar-se em neve e os flocos soprados pelo vento girarem em rajadas pelos ornatos arruinados da parede do convento. Às vezes eu sei que há alguma coisa, disse Marjorie, repentinamente, mas consigo bloqueá-lo fora da minha mente, não olhar. Foi assim com Lord Lovat. Eu sabia que havia algo, mas consegui não ver. Mas ele ordenou-me que olhasse e dissesse as palavras mágicas que faziam a visão clarear. E assim fiz. O capuz do seu manto escorregou para trás quando ela inclinou a cabeça, erguendo os olhos para a parede do convento que assomava acima de nós, ocre, branca, vermelha, com argamassa a esfarelar-se entre as pedras. Cabelos negros, entremeados de branco, derramaram-se pelas suas costas, livres ao vento. Ele estava lá, de pé, diante do fogo. Mas era dia e podia-se ver com clareza. Um homem estava de pé atrás dele, imóvel como uma árvore, o rosto coberto de preto. E sobre o rosto do senhor recaía a sombra de um machado. Ela falava com naturalidade, mas mesmo assim um calafrio percorreu uma espinha. Ela suspirou finalmente e virou-se para mim. Bem, contar-lhe-ei então, e deixarei que faça o que achar melhor. Condená-lo ou salvá-lo, isso eu não posso fazer. A escolha é dele. E que o Senhor Jesus Cristo o ajude. Voltou-se para se ir embora e eu deslizei de cima do sepulcro, aterrando na laje de Lady Sarah. Maisri, chamei eu. Ela virou-se para me olhar, os olhos negros como as sombras entre os túmulos. Sim? O que vê, Maisri? Perguntei. E fiquei parada à espera, encarando-a, as mãos abandonadas ao lado do corpo. Ela fitou-me intensamente, acima e abaixo, atrás e dos lados. Por fim, sorriu debilmente, abanando a cabeça. Não vejo nada além de si mesma, senhora, disse ela serenamente. Há apenas você. Voltou-se e desapareceu pelo trilho entre as árvores, deixando-me entre os flocos de neves voaçantes. Condenar ou salvar? Isso eu não posso fazer. Porque não tenho poder além do conhecimento, nenhuma capacidade de submeter os outros à minha vontade, nenhum modo de os impedir de fazer o que eles quiserem. Há apenas eu. Sacudi a neve das dobras do meu manto e virei-me para seguir mais ri pelo trilho, compartilhando o seu amargo conhecimento de que havia apenas eu. E eu, sozinha, não era suficiente. O comportamento do velho Simon não se alterou muito nas 2 ou 3 semanas seguintes, mas imaginei que mais Reed tivesse mantido a sua intenção de lhe contar sobre as suas visões. Quando ele parecia até então inclinado a convocar os seus pequenos rendeiros e os colonos para sair em marcha, recuou repentinamente, dizendo que não havia pressa, afinal. Esse adiamento enfureceu o jovem Simon, que mordia o freio de impaciência por ir para a guerra e cobrir-se de glória. Não é uma questão urgente, disse o velho Simon pela centésima vez. Ergueu um pão de aveia, cheirou-o e colocou-o de volta na mesa. Talvez seja melhor esperarmos pelo plantio na primavera. Eles já poderão estar em Londres na primavera. O jovem Simon olhou colericamente para o seu pai, do outro lado da mesa de jantar, e estendeu a mão para pegar na manteiga. Se o senhor não quiser ir, então deixe-me levar os homens para nos unirmos à sua alteza. Lord Lovat rosnou. Tu tens a impaciência do próprio diabo, criticou. Mas nem metade do seu tino. Nunca vais aprender a esperar? A hora de esperar já passou há muito, explodiu Simon. Os Cameron, os MacDonald, os MacGillivray, todos estão lá desde o primeiro instante. Vamos chegar no fim, encolhidos de medo, como suplicantes, ficando atrás de Clanranald e Glengarry. Que grandes probabilidades de obter um ducado! Lovat possuía uma boca larga e expressiva. Mesmo na velhice, conservava traços de humor e sensualidade. Nenhum destes era visível no momento. Comprimia os lábios com força, examinando o seu herdeiro sem entusiasmo. Casa-te à pressa e vais arrepender-te devagar, sentenciou. E é ainda mais verdade na escolha de um chefe do que de uma rapariga. De uma mulher podes sempre livrar-te. O jovem Simon resfolegou e olhou para Jamie em busca de apoio. Nos últimos 2 meses, a sua desconfiada hostilidade inicial desvanecera-se num respeito relutante pela óbvia competência do seu parente bastardo na arte da guerra. Jamie diz que... começou por dizer. Sei muito bem o que ele diz, interrompeu o velho Simon. Ele já o repetiu vezes suficientes. Tomarei a minha decisão no devido tempo. Mas não esqueça, rapaz, no que diz respeito ao declarar de uma guerra, pouco se perde em esperar. Esperar para ver quem vence, murmurou Jamie, limpando diligentemente o prato com um pedaço de pão. O velho Lord levantou os olhos abruptamente, mas claramente decidido a ignorar o comentário. O senhor deu a sua palavra ao Stuart, insistiu o jovem Simon obstinadamente, sem prestar atenção à contrariedade do pai. Certamente não pretende faltar com a palavra, pois não? O que dirão da sua honra? O mesmo que disseram em 1715, respondeu calmamente o pai. Muitos daqueles que disseram alguma coisa na ocasião estão agora mortos, falidos ou pobres em França, e eu ainda estou aqui. Mas o jovem Simon estava rubro. O resultado habitual desse tipo de discussão com seu pai. Basta, cortou o velho chefe incisivamente. Sacudiu a cabeça, olhando colericamente para o filho, os lábios contraídos em desaprovação. Santo Deus! Às vezes chego a desejar que Brian não tivesse morrido. Ele podia ter sido um tolo também, mas ao menos sabia quando parar de falar. Tanto o jovem Simon como o Jamie ruborresceram de raiva. Mas, após trocarem um olhar cauteloso, voltaram a atenção para a comida. E para onde está a olhar? Grunhiu Lord Lovat, quando desviou os olhos do filho e percebeu os meus olhos sobre ele. Para o senhor, respondi rispidamente. Não está com boa aparência. Não estava, mesmo para um homem de 70 e poucos anos. Pouco acima de uma estatura mediana, geralmente era ainda um homem de aparência sólida, dando a impressão de que o seu peito e ventre arredondados eram firmes e saudáveis sob a camisa de linho. Mas ultimamente começara a parecer flácido, como se tivesse encolhido um pouco dentro da pele. As bolsas enrugadas debaixo dos olhos acentuavam as olheiras e a pele apresentava uma palidez doentia. Grunhiu. E por que havia de estar? Não obtenho nenhum descanso quando durmo, nem consolo quando estou acordado. Seria de admirar se estivesse com a aparência de um noivo. Ah, mas está, meu pai, disse o jovem Simon com malícia, vendo aí uma oportunidade de repostar. E o noivo, enfim, de lua de mel, com toda a sua seiva drenada do corpo. Simon, disse Lady Frances. Ainda assim, ouviu-se uma onda de risinhos em torno da mesa e até a boca de Lord Lovat se contorceu ligeiramente. É mesmo? Disse. Pois bem, preferia que a causa do meu sofrimento fosse essa, meu rapaz. Remexeu-se desconfortavelmente na cadeira e afastou o prato de nabos cozidos que estava a ser servido. Pegou no copo de vinho, levou-o ao nariz para sentir o aroma e, em seguida, recolocou-o devagar na mesa. É falta de educação olhar fixamente para as pessoas, observou friamente na minha direção. Ou talvez os ingleses tenham padrões diferentes de cortesia? Fiquei um pouco ruborizada, mas não baixei os olhos. Estava apenas a pensar: o senhor não tem apetite, nem sede. Que outros sintomas tem? Quer provar que vale alguma coisa, é? Lovat reclinou-se para trás na sua cadeira, cruzando as mãos sobre o largo ventre como um sapo velho. Uma curandeira, diz o meu neto. Uma dama branca, não é? Lançou um olhar aleivoso a Jamie, que simplesmente continuou a comer, ignorando o avô. Lovat grunhiu e inclinou a cabeça ironicamente na minha direção. Bem, eu não bebi, cara dama, porque não consigo urinar e não pretendo explodir como a bexiga de um porco. E não descansei porque me levanto uma dúzia de vezes por noite para usar o meu urinol e quase não o consigo usar. Então, o que tem a dizer sobre isso, Lady Alicet? Pai, murmurou Lady Frances, francamente, não acho que deveria. Poderia ser uma infecção da bexiga, mas parece-me uma prostatite, respondi. Peguei no meu copo de vinho e tomei um bom gole, saboreando antes de deixar que me deslizasse pela garganta. Sorri com recato para Lord Lovat por cima do copo, enquanto o pousava. É mesmo? Disse ele, as sobrancelhas muito arqueadas. E o que significa isso? Pode dizer-me? Puxei as minhas mangas para trás e ergui as mãos, fletindo os meus dedos como uma maga prestes a realizar um ato de prestidigitação. Ergui o indicador esquerdo. A glândula da próstata nos homens, disse eu instrutivamente, envolve o tubo da uretra, que é a passagem que vai da bexiga até ao exterior. Juntei dois dedos da minha mão direita num círculo em torno do meu indicador esquerdo para ilustrar. Quando a próstata fica inflamada ou aumentada, situação a que se chama prostatite, ela comprime a uretra. Estreitei o círculo dos meus dedos, interrompendo o fluxo da urina. Muito comum em homens mais velhos. Compreendeu?